7-5809, sala os 21, liberando próxima à direita, agilizando na medida do possível. Taxiana me escuta, via Alfa, reportando seu táxi Juliette. Alfa, reportando seu Juliette, 809 da UEP, no 52, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 10 nós. Livre pouso, pista no zero, 7-3-0-5-2. Delta, prossiga. Aqui é a Delta, não consulta o sistema, poderia confirmar a OBC? Então, você calma, aqui é a Delta, a gente tá aguardando. Plan 3152, no solo 24, liberando via Delta, taxia via Alfa, Juliette, meia dúzia o portão. Alfa, Juliette, meia dúzia, nós te escutamos. Afirmativo, não me escuta até o corte. Ok, 3152. Sete, 5809, Alfa, Juliette, 10 o portão. Alfa Juliette no zero, 5809. Meia 258, desça para 2000 pés de chegada mais. Negativo. Uma 714, desça para 4000 chegada mais, ajuste 10021. Na 714, como recebe? Na 714, controle. Desça para 4000 pés, chegada a mar e ajuste na 021. Gente, vou contactar em zero o 3152. O Mike Abdosso, contatei agora a sala IES, só um instante, eles vão retransmitir o plano. Pode ir acionando na posição, aguardando a copa, ok? No 805. No 805, torre 18, decimal 6. 186, 1805, até já. Voador, boa noite, bom no 606, vai cruzar 200 para 90, restrito. Ou no 606, desça para 050, chegada. 050, confirma. Afirmativo. 050, chegada mar, igual no 606. Salvador, boa noite, igual no 805, uma milha para o externo. Boa noite, 05, boa noite, confirmando já embaixo travado. Firmo. Sente avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 9 nós, gol no 805. Livre pouso, pista no zero, gol no 80. Delta, agora sim, pronto. Autorizado para Belo Horizonte, nível uma centena, decolagem da 17, curva direita no perfil da saída Coral. E após Coral prossegue conforme a rota do bonde. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal meia dúzia e a cena 5143. Delta já possui sua B. Taxi autorizado, reporta para ingresso que soma 7 e transfira agora em 118 decimal 612 mais 7 Delta. Gol no 805 no solo aos 34, liberando via Fox, taxi via Alfa, Juliette, 01 no portão, não me escuta até o corte. Me escuta, Fox, Alfa, Juliette, ao 01 no gol no 805. Eco Delta autorizado, ingresso e decolagem, pistão no 7, vento 1,50 graus, 9 nós. Minha 258 autorizado, ele. Autorizado. Patango Mike Eco Delta, decolado aos 36, aciona 5143 no transponder e chama o controle em 119, decimal 8, um bom voo. 119, decimal 8, bom trabalho, bom dia, Sarita. Voo no 714, desça para 2000 pés, autorizado ele é. 2000, no 714, autorizado ele é. Controle Salvador, Papatango, Mike Eco Delta novamente, ó, bom dia, decolou, tá cruzando agora, 1000 pés em subida. Mike Eco Delta, vai, sua rota é direto BH ou giro? Só como vai abaixo do nível 120, seria direto Aruba, direto BH, seria quase uma linha reta pra BH. Autorizado direto da presente, suba o nível 100. Grátis, voando então direto Arubi, subindo para 100, Mike Eco Delta, obrigado. Quando possível, estimado para FI Brasília e pouso em BH. Só um segundo, já lhe passo. Eu tô com uma desvia esquerda no 606, está com a formação. Autorizado 606, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000 pés, autorizado ILS, após desvio no 606. GLS, Oxalé 6250. 6250, chame a torre 18, decimal 6. 26, moleque. 6258 na escuta da torre. Na escuta agora, passou já o dia Serra, 10 baixada lá. Ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós, Oxané 6258. Ele pousa 10, Oxané 6258. Mike Echo Delta está estimando o Arubi ao 0503, pouso em Belo Horizonte ao 030650. Obrigado. Boa noite, 643, desça para 2000 pés, 1021. 2021, boa noite, 643. Oceaner 6258, no solo aos 40, liberando próxima direita via Fox, taxena, me escuta via Alfa, Juliette, portão 11, na me escuta até o corte. No 4-18-6. Salvador, boa noite, Luna 7-4, boa noite, continua a aproximação, reporta 3 pouso baixado travado, ajuste 1021. Sim, 7-4, baixado travado. Ciente, voo no 7-4 já avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Livre pouso, no 7-4. 6258, confirmando, Juliette, portão 11. Estabilizou, tá visual, mais 06. 606, torre 1186. 86. Salvador, 1606, boa noite. 1606, boa noite, continua a aproximação. Formarei pista 10 livre, ajuste 1021. Aguardando. São 3152, informação a Bravo, Maceió 330, só um instantinho, cópia, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, aguardando, 3152. Bono 714 no Solos 46, libere próximo, liberando agora via Fox, taxia via Alfa, Juliette 02, é o portão, não me escuta até o corte. Pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Checado, autorizado na 10 pouso, não é nada. 3152, pronto, copo. Pronto, Felipe, prossiga. Autorizado Maceió, nível 330, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta upper whisk 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5144 no transponder. Autorizado Maceió do 3152, nível 330, saída decolando da 10, com curva esquerda na Puca, transição Caju, intercepta 58 e depois conforme a rota. O transponder 5144 e controle 198, Stan 3152. Correto, portal 612, chama pronto para o espectacionamento, Stan 3152. Meia, 06, Salão 50, liberando via Fox, Taxi via Alfa, Juliette, 05, ao portão, na minha escuta até o corte. Alfa, Juliette, 05, na sua escuta, gol no meio da meia. Torre, Salvador. É o Webjet, Whisky, Juliette, Juliette. Whisky, Juliette, Juliette, bom dia, prossiga. Whisky, Juliette, Juliette, solicita autorização de reporte do pátio principal, box 10, para o pátio número 3, box número 05.